Amadores do coração, armadores do jogo, engulam a fumaça desprendida da confusão. Me ouçam quem troca de time toda hora, nunca vence quem me olha. Torto se perdeu na terapia do espelho. Eu não me assemelho a nenhum desgovernado, aposte nisso. Aperte minha mão, some o feitiço. Aperte a sua mão e com o risco de utilizar mais ciclos de processamento em meu computador. Transformação da cor de cada aura. O verbo que restaura a proteção é o mesmo que separa oposição. Em grupos bem menores dou pulos bem maiores, preparando elevação. Combinar, compartilhar, argumentar, imaginar, apreciar, devagar, lapidar, compartilhar, argumentar, imaginar, apreciar, devagar, lapidar, compartilhar, argumentar, apreciar, inovar, imaginar, lapidar, apreciar, compartilhar. Xingam-me pelas costas, livro-me das apostas. Toda vez que aumenta a força da caneta sob a folha de papel, é assim que eu rezo. Até quem não prezo reconhece a operação. Aperto de mão frouxo, corro quando a noite deixa. Volto quando o amor se queixa, surto quando marco mil reuniões no mesmo horário. Esbarro nos textos que escrevo no corredor. O vidro refratário muda a forma de quem passa do outro lado. O mundo é ocupado, eu só piloto o meu viver e me concentro nas funções que me interessam. Há quem me apresse, mas se perde, emula líderes de filmes sem câmeras. É como se essa saída fosse nunca entrar no jogo. O tabuleiro cresce enquanto a mágica se espalha, feito fogo em mato seco. Lúcido aguardar, se alguém sorrir, eu tiro fotos mentalmente só pra ilustrar meus sonhos. Dinamitar demônios no processo é necessário. Só sou retardatário quando quero. Cheguei nesse planeta sob o signo da teimosia. Disseco filosofia pra mudar de rumo a prosa. Não imagine a cova, imagine estar além, rompendo o véu que nos separa do conhecimento pleno. Esqueça do veneno que nos separou da gênese. Ando por universos pesquisando outras versões de mim. Deus é todo mundo sorrindo ao mesmo tempo. Fim do meu lamento quando lembro da força dos ancestrais. Meus batuques digitais são como o pé tocando a terra descalço. Uns falso e verdadeiro, feita a saga de Toninho e Dona Betty, Chiquinho e Dona Lourdes, Bastião e Laudemira. Se acha que vale, insira o que recita em seu computador grave. Passe adiante, lapide o diamante. Combinar, compartilhar, argumentar, imaginar, apreciar, devagar, lapidar, compartilhar, argumentar, imaginar, apreciar, devagar, lapidar, compartilhar, argumentar, apreciar, inovar, imaginar, lapidar, apreciar, compartilhar, combinar, compartilhar, argumentar, imaginar, apreciar, devagar, lapidar, compartilhar, argumentar, imaginar.